TRM-A225, informa aí, você tá já efetuando, na verdade, por pequeno dia direito, para 295, aproximadamente 10 milhas, devido à informação. Sim, Tchoucha, né, 62. 9 reais. Mas quando 9 metros, reporte. Controle, copiou 6225? Gente, Oxana 6225, curso desvios. 6225, tráfego superado. É, após desvios, vai posição elétrica, reporte plano elétrico. Afirmativo, vai reportar, 6225. Azul 2775, tráfego superado. Vamos tráfego adicional 20, 8 milhas, mantendo 510, um Robson 44 no IRT, teria essa aproximação. Cliente 2775. Ideal de descida do 4958. Do 4958, desce para 4000 pés, do ajuste no 0 no 5. Desce para 4.4958. Passarela 2229, ideal de descida. Passarela 2229, dispara ao nível 05 120, descida para ele até nível 120, ajuste no 05. Até o 120, ciente. Chihuahua, Red Conduct, Head 154, keep on board. 9000, 3 hours and 30, copy. Lida Supremo 360. 360, 360, sobe após 2000, Lida 4201. The India, Honeypoint report, ready for takeoff, QNH Informe Charlie, prossiga o reboque até a posição 1 do site principal, reporte ao término. Ok, autorizado, Alfa Uniforme Charlie, informar o término do reboque. Chame a 225, chame Centro Recife, na frequência 126.0, alterna 135.3. Centro 260, alterna 353, amor. 6225, até a próxima. 7 Oshuna 621, clear line up and take off from the 10 winds 260 degrees 0 for north. Clear line up and take off from the 10 Oshuna 621. Aumenta o meu voo. Mantenha sobre regras de voo visual. O ajuste permanece. Sim. O localizador, o azul 2775. Azul 2775, chame a torre na frequência 118.95, bom pouso. Bom dia, bom trabalho, 2775. Salvador Azul 2775. 2775, Salvador. Está no localizador 2775. Na proa de Dona, descendo para 2000 pés, ajuste no 05, Azul 4958. 0 no 5, aguardando autorização de Dona. Charlie 3229 reduza para 2190, nós estamos com o seu número, treino aproximação. Ok, 2229 reduzindo, 190. Salvador, chinelo 621, decolando, se escuta. Azul 2775, autorizado pouso, pista na 0, vento 270 graus, 049. Autorizado pouso para o azul 2775. Olá, nós na entrada, autorizado para o chibex, chame para táxi. Salvador, azul 4201. Azul 4201, prossiga. É ligeiro de dia à esquerda aqui por umas 5 milhas para levar o seu fujão à formação. Tente, azul 4201, autorizado de dia. Série 2229 dispara 4 mil pés, o ajuste no 0,5. Gente, descendo para 4 mil, 1015 o ajuste, 2229. Seu 4958, com quem velocidade digitada? Quanto é agora? 189, senhor. Você vai ser de incrementar? Estimativo, vai incrementar. Azul 4958. Mente gato. Uma sede do remoto. É, expande. Azul 4201, chame Centro Recife na frequência 1228 decimal 35, alterna 125 decimal 1, reporte de desvios ao mesmo. Recife 1235, alterna 125, Rona Azul 4201 vai informar desvios. Obrigado, bom dia. T775, Salas 34, Bera direita, Vita que foi Foxtrot, mantendo em escuta. Pax autorizado, via Alfa, Kilo, 43, posição 4, Lima. Foxtrot, a sua escuta, Alfa, Kilo, 43, 4, Lima, posição pro 2775, obrigado. Salvador, é o 5973, informação, Kilo. No 649, a senhora de identificação, dessa vez chegada bom, para nível 050, ajuste no 095. TB 15, dia bom, para o 050, no 649. 15, na próxima, se foi solicitado pela empresa um CHG. Ok, gente. Para copa, chame 121 decimal 9, o Rio 5973. Porém, ainda não temos nada no sistema. Vou checar e já O senhor entra em contato. Muito obrigado. Sobre 12 horas, 6 milhas, máximo 500 pés, uma Robson 44, não irá ter perigo sua aproximação. Ciente, azul 4958. O 219 deve estar para 2010, ajuste no 015. Estou privado de ADS que foi da pista no 0. Está estabilizado, sai com o número da minha aproximação. Número 1, a hora 1 hora 9 milhas. Passando nível 045, desce para 2000 pés. Reporte pronto, ajuste no 015. A 2111, chama o centro Recife na sequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2535, 2151. Autorizado o procedimento, azul 4950. Autorizado o procedimento e LFX2, azul 4958, chama a torre agora da frequência 118 decimal 95. Chama 185, azul 4958, obrigado. Sarei 2229, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, máquina 500 pés, uma Robson 44, na área de sua aproximação. Ok, tá ciente do tráfego, passarei do 2229. Voo 1649, desça para 4000 pés, o ajuste na 05. 4000 é aqui, 649. Você poderia confirmar a frequência da torre? Azul 4958, poderia confirmar a frequência da torre, 118.95? Afirmo, 118 decimal 95, backup 121 decimal 1. Gente, azul 4958, gato. C2329, compete a aproximação e chame a torre na frequência 118 decimal 95, bom pouso. Cliente, completa e chama a torre, 2895, obrigado, bom dia. 4958, avistado, ponto autorizado, pistola 0, 300 graus, 0049. autorizado, pouso azul 4958. Torre, bom dia, passarela 2229. Bom dia, passarela 2229, passarela 3.4, número 2 para o pouso. Continua como número 2, 2229. Bom dia, TAM 3597. TAM 3597 para Costa, chame 121, decimal 9. 219. Carro da Golf, controle, prossiga. Tá livrando a cidade baixa, o problema vai ser barra, 500 pés na sua altura. Deixa. Para o controle, prossiga. Palácio módulo 1. Papapá, Mike Victor Alfa. Decolado de Serra Índia com Índia. O destino final será Serra Bravo, Serra Vítor. Alocado 0115 no transponder. Um Romeu 44.2 no PLB. Está se deslocando com o proa da Cidade Baixa. Vai passar através de Duna sem interferir com a final 1-0, Mike Vitor Alfa. Tente o Mike Vitor Alfa. Primeira na direita, só que você via Alfa Kilo Pátio 34, Romeu, posição. Alfa Kilo Pátio 4, Romeu, a posição, pro azul 4, as coisas. Série 2229, autorizado, pouso, vento variável em 3 nós. Gente, livre pouso, 2229. O 963 autorizado a linha e manter o 90. procura a passarela. Passarela 2229, Solos 46, Librando à direita, taxi TVA Alfa, reporte antes do Juliette, junto ao Solo, em 1219. Alfa, reporte antes da Juliette, Solo 219. 1963, autorizado, eu falo 90, vento variável em 49. Número 649, da Civia, para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizada final e Electric Tray, reporta estabilizada. Ok, está livre via 2015, reporta estabilizado, número 64. Controle, boa! Dia, é o Gol 963. Gol 963, contato radar suba para o 360, saída São Bruno. São Bruno, Gol 963, para o 360. Golf, sobrevoo próximo a Barbara. Tem o Tango Golf, Pode ser, pode ser. Com a pista vista, voo no 649. Voo no 649, chame a terra, 1895. 1645, bom dia. Escuta, escuta pra nós. Fala, nossa, aí, rapidinho. Bom, o 1649, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 90, vento variável em 2 nós. Pista úmida. Está aí o pós 610, voo no 64. Zona 963, chame o centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Liberei direito, chame só Quem chamou a torre? Coral 7 para a costa. Na frequência da torre, chame para a copa a frequência do solo, em 1219. Autorizado a alinhar e decolar para o 0, vento variável em 3 nós. Coronel 73 decolou 59, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, ótimo, chama. Controle, muito bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, subavia saída pouca para o nível 330. 330-5963-Rio. Leão, Golf, livrando Lago Branco. O sobrevoo vai ser shopping paralela, na paralela. Sim, controle, Romeu, até Romeu. Confirma, senhor. Autorizado. E até o shopping paralela, mantenha escutando o controle. Autorizado, mantenha escuro, até uma golpe. Controle ao 5973 retornar. Prossiga. Alguma possibilidade de coordenação voando da presente o Romeo Fox 018? Aguardo coordenação. Obrigado, senhorita. Necessita desvio esquerdo para evitar formações na proa 053 por 42 milhas. Precisa qual? Desvio esquerdo para evitar formações por 45 milhas. Isso, qual a proa? 055. Ok. O 973 após desvio, autorizado Romeo Fox 018. Após desvio, Romeo Fox 018, Rio 5973, obrigado. Rio 5973, chama o centro Recife em 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, ótima semana. Da presente retorna em imagem para pouso. Prossiga, consigo? Qual lugar você vê? Hotel Romeo Golf, está no shopping paralela, próximo, retorna para em imagem para pouso. Sim, Hotel Romeo Golf, aguarde coordenação com a Deus. Aguarda para trás. 0-0-0-0. 135-17, autorizado. Alinhar e decolar para o 1-0, vento variável em 3-2. Alinhar e decolar o 1-0, está 3-5-0. Então, meu golfe está na escuta. Meu golfe vai correr 1-8, desse momento. Está na torre. Para o meu até o meu golfe. Então, meu Golf, confirma intenções? Pouso na imagem da presente. Então, meu Golf, autorizado da presente aproximação para RMAR, reposta vertical, para RMAR, o vento é variável em 3 nós no aeródromo. Nenhum tráfego vai reportar no setor. Reportará na vertical da Guimarães até o Magon, já está visual. Golf pouso por conta de risco na Emar, vento no aeródromo agora variável em 4 nós, reporte em solo controlado. Reportará em solo controlado até uma Golf. Uma 7 Lucinho, questão de identificação. Uma 755, questão de identificação. Lista via chegada Golf para 4 mil pés. Ajuste 1015. Desvio 1092, após voo direto ETAP. Voo direto ETAP, voo 092-050 para 1150. Esse já para nível 050, voo 092. Cidade baixa, próxima suburbana, vai se deslocar para o elevador Lacerda, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, seguinte, mantenha a escuta permanente. Escuta permanente. Salvador, bom dia, TAM 3597 decolou, Arbor 1 Elefa, cruzando a via transição. TAM 3597, contato radar na decolagem, fuga via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Segue via Arbor 1 360, TAM 3597. Charotel, 5975, autorizado, posição decolado, 15, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 108, grato, bom dia. Controle Rio 5975, bom dia. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via saída Morro para o nível de voo 350. Certo. Dentro da sua terminal, nós poderíamos voar com proa de Abuco? Ué. Fechar até autorizado a alinhar e manter a cabeceira no ar. Bom dia, voo 1233.000, pronto. 1233, bom dia, autorizado ANIA e decolado 10, vento variável em 3 horas. Autorizado ANIA e decolado 10, 1233. Fizeram 9-2, por mais quantos milhas vai permanecendo no dia? Mais 10 milhas está voando no ITAP, ficou no 092. Gente. Voo no 092, com 20 velocidades de cabo. 2709, voo no 092. Entrei 517, vou direto a Alefa. Direto a Alefa, tá até 517. Era até manter a posição agora. Boa noite, tá? Boa no 092. 092, autorizado ETAP, autorizado agora. Uma 233 é colando, 19 chama controle 120 decimal 8 bom. 208, 233, bom, bom dia. Bom dia, bom, 233, 1500 na Arbor 1 Alerta. 1233. Suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Para 360, puxei por hoje, eleva, por favor, 233. Arbor, da presente, Bruno 233. Confirmo, Bruno 233. Poderia voar a posição Arbor? Autorizado, Arbor. É claro, 233. Entre 5 no 7 no centro Recife, no 26.0, até no 135.3. Recife não, 260, 153, tá, 35 no 7. Bom dia. Bruno 233, autorizado direto, Elefa. Direto Elefa, Bruno 233, obrigado. Alô, bom dia, eu sou Papatango Vitor, Charlie Hotel. Papatango Vitor, Charlie Hotel, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1 para o nível de voo 060. Vamos ver a saída Arbor 1, está no nível de voo 060, Vitor Charlie Hotel. 092, pode voar Duna? Confirme. 092, constante voar Duna, da presente? Duna 092, afirmo. Autorizado direto, Duna. Direto, Duna. Descendo nível 050. Duna 092. Estou em Salvador. Muito bom dia, o Tracajá 76. Tracajá 76, reporte alinhado e pronto na carteira. Duna 0. Vai passar a minha de pronto. Chamará Recife 12545 ou 5975. São 4753, outra identificação, dessa via chegada é bom, para nível de voo 050. Como está aqui? Confirma a velocidade de cabo? Está mantendo 240. Produza para 2002. Atingindo 050, gol no 092. Gol no 092, mantenha, deixa para 4 mil pés. 4 mil, 092. Confirma ajuste? 016. Charlie Hotel, mantenha restrição de 3 mil pés na subida da água. Tá mantendo, tchau. Vitor Charlie Hotel. Gol no 755. Para sequenciamento, curve à direita na proa 230, limite ao corpo localizador. Direita 0. 4 mil, Gono 092. Controle, Gono 092, exigindo 4 mil. Ou 10, 12, mantenha 4 mil pés, tráfego 3 horas, 1 milhas, mantendo 3 mil pés na subida Arbor, rumo oeste, é um Pata Alfa Tango 4. Ok, então vai ter que manter 4 mil ou não vai ter condições de pousar, agora no 092. 1092, esse é para 2006, ajuste 1016, autorizado LS X-Ray da 1090, repartibilizado. 2000, repartibilizado, 092.